volta pro meu aconchego. Trazendo na mala bastante saudade. Contigo de novo, roçando teu corpo e beijando você. Pra mim, tu és a estrela mais linda. Olhos me prendem, fascinam a paz que eu gosto de ter. É duro ficar sem você, vez em quando. Alegro na hora de regressar. Parece que vou mergulhar na felicidade sem fim.